2006 era no solo 2009, chamei no 2009 desse mal lado. 19, vou no 2.0. Salve Salvador, bom dia, Gono 270. Bom dia, Gono 270, tá autorizado o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Autorizado Alfa, reporte antes da Juliette, Gono 270. Autorizado, 4236, chame táxi. Fique atento à aeronave da Azul, que vai sair do pátio agora. Seu gate é o 04, está livre o ingresso na Juliette. Sim, se avisou para a aeronave da Azul, está livre o ingresso na Juliette, pátio para o gate 4, gol no 270. Azul 4235 está autorizado o táxi na direita. O ponto de espera da 10 chama a torre 186. Ajuste agora 1014, corriage. 1014 direita, ponto de espera da 10 chama a torre 1386. Azul 4235 grato, contra baixo. Salvador, boa tarde, 163, 61140, pole position, posicionamento 22. Ok, 61140. Aguarde apenas a saída de um Embraer da Azul e uma aeronave da Gol que está parqueando aqui no 04. Em um minuto será autorizado o pushback. A gente está aguardando então a autorização. Zero autorizado por Chibank, acionamento, chame táxi. Chama no 777, está autorizado por seguro, nível 320. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda. Após letra DCT, Porto Seguro. Controle 120 decimal 8, acione 5553. 120 para Porto Seguro, acionado. Vamos dar 120 para Porto Seguro. 120 para Porto Seguro. 120 para Porto Seguro. 120 para Porto Seguro. 120 para Porto Seguro. 120 3895, aguarde só mais um instantinho, temos um Airbus da Oceané a retaguarda, aguarde a liberação do pátio. Decolou 37, controle 1208, no voo. 208, controle azul, 4235. Contact da Canaria, 6140, 126 a bordo, 3 horas e 45, alterna Natal. Ciente, o Oxinami 140, livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste agora é 1014, boa viagem. 1014, gira à direita, ponte espera 16,6, ligado no outro aberto. Está liberando o pátio no momento. Coordene com a equipe de sola após a mesma deixar o eixo de procedimento livre. Está autorizado puxar e chame táxi. Reporte ao término, Guardião 05. O término do táxi, Guardião 05, só para motivo de alguma aeronave taxiando, evitar algum tráfego. Afirma, reporte ao término do táxi, o Guardião 05. Salvador 61, na planta 0, né? Bom dia. Chinem 140, 30 alinhada, decolar pista 1 a 0, vento 090 graus, 09 nós. Solo Salvador, Santos 3191. Quem manda o TAM 3191 no tá pronto para cópia, Galeão? Pronto, cópia. Autorizado, Galeão nível 380, via Pedulo 10 até ESMAP, ocorre conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita. Subida é a Dael, após Dael, Leta. Após Leta, DCT Bridge, intercept é Pedulo 10. O controle 120.8. Acione 5556, o 3191. Pesado 380 Galeão, via pêndulo 10, ESMAP, decola da pista 10, curva direita, saída da El, após da El, voa Leda, Leda direto bridge, intercepta a aerovia. Controle 120.8, transponde 5556, o TAM 3191. Correto, TAM 3191, chame pronto no gate 7. Vaza, ajuste 10 no 4. Chama lá, no, passando Simbra, baixado e travado, 35220. Frente, Guardião 05, 304, bom dia. Salvador, pronto, rotatória visual com o campo, é o Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, ajuste 10 no 4, reporte para ingresso na final da 1-7. Torre, muito bom dia, o Papa Papa Mike Vitor Índia. Prossiga, Mike Vitor Índia. Ok, tá. Próximo farol da barra, escuta essa posição. O Chinem 140, decolado 243, controle 120.8. 208, boa. Confirme, farol da barra Itapuã, Mike Vitor Índia. Desculpa, o farol de Itapuã. Tá, escuta essa posição. Sente, Mike Vitor Índia, decolada, pousada na 107, confirme. Afirmo, 107. Sente, o senhor está visual com tráfego no marcador externo, a TR da Trip? Negativo visual, senhor. Sente, mantenha a espera no setor, guardando instruções. Tá mantendo a espera, tá mantendo 500 pra isso. Trip 5220 na escuta do senhor? Sente, na primeira rotatória. O Trip 5220 passou sim pra baixado e travado e o campo à vista. Trip 5220, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, informa o tráfego no setor sul, no vertical do farol de Itapuã, 500 pés, o Robson 66. Gente, obrigado. De November Alpha, autorizado ingresso na final do 97, reporta 3 milhas. Presidente, autorizado ingresso final do 97, reportará 3 milhas, logo no meio de November Alpha. Alfa Victor Juliette na prova rotatória. Victor Juliette foi a prova rotatória, suporte a vertical da rotatória. Passará na vertical, né, Victor Juliette. O Mike Vitorino está visual ao tráfego já na final da 1-0? Visual, senhor. Sente, autorizado o cruzamento da 1-0 no eixo de aproximação, vai se encaixar como número 2 para o pouso da 1-7. Tem o tráfego a 1000 pés ingressando na final da 1-7 para pouso. Afirmativo, está passando após a passagem do tráfego, vai afetar o cruzamento e como número 2 para o 1-7, confirma? Afirmo, Mike Vitor India. India. Questionamento da direção no avião. Três no avião está autorizado. Se tiver questionamento, chame carro. Beleza, chama o táxi da direção no avião. Autorizado 95, após a passagem do tráfego, autorizado ali a manter a pistão no zero. 3 milhas, 317, o Papa Romeo, Índia, November Alpha. November Alpha, autorizado pouso, pistão 97, vento 090 graus, 09 nós. Gente, autorizado pouso, pistão 97, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Em November Alpha, forma um Robson 66, irá cruzar o eixo da 10 para prosseguir para pouso na 107, como número 2, o Robson 66, 1600 pés. Gente, dois tráfego, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Tony, na escuta da Vitor Juliette? Na escuta da Vitor Juliette, voa na proa da rotatória, reposta vertical. Tá, ciente, há condições do Vitor Juliette voar em direção à final de 3 milhas? O aluno não está passando muito bem aqui, está vomitando um pouco na aeronave? Tchau, Vitor Juliette. Autorizado para prosseguir para a final do 1-7. Reporte para ingresso. Reportará para ingresso, é o Vitor Juliette. Muito obrigado. O Mike Vitorini vai manter para o norte. Vai se encaixar como número 3 para pouso. Tem o... Solo, você, o VIP 5220 levou. VIP 5220, solo 47, chame solo 121 decimal 9. 219. O Mike Vitorini tem condições de pousar no pátio? Táxi autorizado Alfa e Kilo para o pátio 3. Vai passear ao lado da VR ali da companhia, pátio 3. Sede Alfa Kilo do lado aí, da companhia, VIP 5220, obrigado. Tá? Sede, o senhor tem condições de pousar no pátio 4? Confirma. Não, o senhor autorizado a pisar na pista em uso, depois é retornado para o pátio. Bom dia ainda, o voo no 270, está autorizado, Guarulhos, nível 3620, via Anfesulo 21 até Trive, e após Trive DCT Poços de Caldas. A decolagem esperada 1-0 com curva à direita, no perfil da subida Arbor. E após Arbor, DCT Alepa, para interceptar a Pesulu 21. O controle 120, decimal 8, acione 5564. Pode ir à base para a final 17. O Mike Vitorinja mantém a perna contra o vento, aguardando instruções. Tá mantendo a perna, Vitorinja. 208, acena 5564, gol no 270. Oi, Vai lá pro gol, né? 270, reporte estrada. Ah, puxei a cena. Atrás, cara. Autorizado, gol no 777, chame táxi. Gol no 7, a porta final, a curta final. Preparar a curta final, Vitor Juliette. 28, aguarde só um instantinho, a cópia para Recife. Dando instruções para interceptar a final no 7. Aqui na prova, Vitor, aqui. Confirmando o POD, o 319 é 062 ou 162? 062. Copiado. Livre o táxi pelo Passo Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 186. Eu ajuste a 614. 3191, boa viagem. 614 o ajuste. Táxi via Passo Índia, ponto de espera a torre 286, boa. Web 5728 para cópia. Autorizado Recife, nível 350, via pelo IC58, a decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju, o controle 120.8, acione 5572. Autorizado na web, reporte pronto para o pushback e acionamento. Parado. O Mike Vitrine está autorizado o ingresso na final da 7. Reporte a 2 milhas. Tá livre, ingresso para a final, sigo para a 17, reportada 2000 fora. Direto, é solo 5-2, cruzado backtrack, ele vai para o pátio 4, reporte vai na pista agilizando na medida do possível. Salvador, o TAN 3191, ponto de espera 10, pronto. TAN 3191, cruzado alinha decolar, pista 10, vento 100 graus, 11 nós. Desde alinha decolar, 3191. Autorizado, decolar pistão no 0, vento 100 graus, 10 nós. Gente, Mike Echo Delta está autorizado. Salvador, Manati, New Paint, corredor Axé. Decola da 17, curva à direita. O controle 120.8, a torre 18.6 e o transponder é o padrão 0125. Você possui o teu equipamento DME a bordo? Não, tá chave travada. O Alvo Vitor Gillette, confirma se possui o equipamento DME a bordo? Táxi Gol no 777 com 166 a bordo, 12:25 de autonomia, Serna Booking. Copiado, Gol no 777, está autorizado táxi pelo pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 286. Ajuste agora é padrão. Tenha uma boa viagem. E 3 no ajuste, via Pacifal Índia, Costa Espera, 21 na torre, 777. 86, companheiro. Certo. 08, 3191. Mike Vitor Índia, o solo 55, confirme o pátio. Sente frisado, o pátio 4 é a porta de Vrana pista. Jet 6740, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus no zero nós. Livre pouso, não no zero, o 6740. Sente Mike Vitor Índia, mantém escuta até o corte, bom dia. Mike Vitor Índia, na escuta? Mike Vitor Índia, confirme se possui o equipamento BME a bordo? Sente. Cuidado para cima. Autoridade está na mente para o táxi, Mike Eco Delta. Bom, 777, após a passagem de tráfego, tu dá-lhe a manter o pistão no zero. Jet 6740, solo 57, direita, solo 121, decimal 9. E para direita, 119, 6740. Salvador, bom dia, o 6740, virou à direita. 120 graus, 09 nós. Eu vou falar agora. Nós só chamamos antes da Juliette, 6740.